Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de número 895, no dia 14/8/2022, e também é o segundo domingo do mês de agosto, o dia dos pais. Bom dia, Jorge Reis. Parabéns a todos os pais que nos ouvem, que nos veem, e todos aqueles que também que não estão nos vendo, um bom dia dos pais. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito e Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para sua água, e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e à Fraternidade Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Roberto Dávila, que é produtor do filme O Predestinado, né? O filme que fala sobre a vida de Zé Arigó. Então, liguem para nós, telefone 3921-3009, né? Participe das nossas redes sociais, no WhatsApp aqui que nós estamos, YouTube, fazendo suas perguntas para o Roberto, né? E o que vocês quiserem falar mais aí das suas opiniões também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes, vivencianos que estão aí escutando a gente, participando, estão assistindo a gente aqui pelo... escutando a gente pela nossa web rádio e também assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, que estamos conectados. Já deixa uns feedback aí pra gente, se tá ouvindo bem, se tá tendo alguns cortes. A gente teve alguns probleminhas aqui de conexão aqui no início do programa, da internet, e a internet pode ser que oscile um pouquinho, tá? Então, avise a gente aí se tá ouvindo a gente bem a partir de agora. E também quero já deixar um alô para as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem aqui a Web Rádio, a Rádio Espírita, Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor, que está conectadas conosco aqui, lá do Mato Grosso do Sul. Quem está conectado, quem está assistindo a gente aqui, retransmitindo pelo o nosso vídeo, né? É a TV Espírita Nosso Lar, lá de Vitória da Conquista, Bahia. A rádio, Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, o Recanto da Prece Ulisses Barçanufo, também de Campo Grande, a Rádio Portal da Luz e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, Web TV, retransmitindo a gente. A gente agradece aí, já deixa o bom dia a todos os ouvintes. A gente hoje vai interagir bastante com os nossos ouvintes. Deixem perguntas pra gente aqui pro Roberto. Hoje a gente vai sortear 4 convites para o teatro que vai acontecer, um teatro em homenagem a Chico Xavier, Mensagem de Amor. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, então fique ligado aí no programa. Então, durante o programa, a gente vai abrir os telefones. Ou a gente já abre os telefones agora, Jorge, e pede para o pessoal ligar. Quem tiver interesse pelo teatro, a gente vai sortear. É um par de 2 pares de convites. Tá. Então, quem tiver interesse, ligue para nós aqui. Tá, deixa eu voltar aqui para mim. Ligue no telefone 12 3921 3009. Então, quem tiver interesse em participar do teatro, que a gente vai divulgar aqui, mas já vou colocar o cartaz para vocês verem desde já. Deixa eu pôr aqui. Vocês vão ver agora aqui do lado, do meu lado, o cartaz, vocês estão vendo aí. Então, o teatro vai acontecer do dia 20 a 21 de agosto. Sábado, dia 20, às 21 horas, e domingo às 19 horas, aqui no Teatro Colinas, aqui em São José dos Campos. Então a gente abre os telefones para quem tiver interesse e fala assim: ó, gostaria de participar do sorteio do teatro, tá? E aí a gente coloca o nome para sorteio aqui. Então, repetindo, o telefone é 12-3921-3009. Então é uma obra aí, organizada aí do texto dos livros de Caio Ramassiotti. A gente comenta um pouquinho quando iniciar o programa, tá bom? Carlinhos, vou passar para você aqui. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Tião Baroto. Bom dia, família vivenciana. Feliz Dia dos Pais. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise. É o item 51. Deus nunca cria seres muito inteligentes, nem outros muito carentes, nem outros totalmente corretos, nem outros que tudo erram. Nosso Deus é justiça perenal. Cria todos os filhos iguais, simples e ignorantes. Que possamos, com este momento de reflexão, respirarmos profundamente e agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo nesta manhã abençoada de um dia especial. Estamos recebendo aqui nosso querido irmão Roberto Dávila, produtor do filme O Predestinado, de Zé Arigó, e o espírito de Dr. Fritz. Roberto Dávila não é espírita, é agnóstico, e vem nos falar um pouco sobre a obra que produziu para nós. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer sobre tudo que preparou, a fim de que possamos compreender um pouco mais dessa obra maravilhosa. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Do dia, tema do dia. O tema do dia de hoje será Predestinado, Arigó e o Espírito, do Dr. Fritz. É um filme do Roberto Dávila, que está aqui conosco para falar sobre essa produção nacional, que é justamente Arigó e o Espírito, do Dr. Fritz. Bom dia, Roberto Dávila. Bom dia. Obrigado pelo convite. E, primeiramente, queria parabenizá-los por 895 programas. É uma longevidade grande. Meus parabéns. Nós estamos aqui há 18 anos no ar, levando essa mensagem do Espiritismo, né? Mas, Roberto... Rui, antes da gente iniciar aqui o bate-papo, eu queria comentar uma coisa que eu esqueci de comentar no início, que a gente colocou uma enquete, tá? A gente colocou uma enquete aqui para os nossos ouvintes, né, que estão aqui no YouTube, interagir conosco. Então, essa enquete, a pergunta é: você também largaria tudo para viver uma vida predestinada ao próximo, assim como fez José Arigó? Então deixa aí o seu comentário, sim ou não, né? Se você teria aí, também largaria tudo para viver uma vida predestinada ao próximo, como o Zero-Igual. Então a gente vai aproveitar aqui a vinda do Roberto para bater um papo sobre a vida e a obra desse médium, que foi bastante conhecido, né? Sobre as coisas. Fala, Jorge. Não, para a gente começar, Roberto, antes de entrar propriamente na produção do filme, de falar do filme, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Porque você tem muito trabalho, né? Tanto na TV como também no cinema. Né? O filme 147, que foi tão famoso aqui no Brasil, foi você que foi produtor também. E eu gosto demais do Aeroporto Área Restrita, que passa na Discovery, que você também é produtor. Você podia falar um pouquinho da sua carreira aí, dessas produções que você tem na TV e no cinema? Falo. Obrigado pela pergunta. Eu estou aproximadamente há 35 anos atuando profissionalmente nessa área. E eu já fiz muita coisa. Então, eu já produzi mais de 20 filmes de longa-metragem para o cinema. E a gente atua também em televisão, tanto em obras de ficção, dramaturgia, quanto em obras de não-ficção, reality show e documentários, etc. Então, como você bem mencionou, a gente produz Aeroporto Área Restrita, Discovery Channel, e estamos nesse momento, inclusive, realizando a quarta temporada disso, então vem episódios novos agora. A gente faz, por exemplo, também no GNT alguns programas de reality show de gastronomia, como fazemos o Que Seja Doce, que é um programa de confeitaria, Cozinheiros em Ação, The Taste, uma série deles. E em dramaturgia produzimos a série Sessão de Terapia, que está disponível no Globoplay. Já fizemos 5 temporadas disso. Alguns filmes, o Última Parada 174, como você falou, foi candidato do Brasil ao Oscar. E agora, mais recentemente, outras produções de longa-metragem. Acabamos de filmar agora com Rodrigo Faro o que vai ser uma biografia do Silvio Santos. Mas a nossa obra que dedicamos mais carinho, empenho e que tem mais esse sentido de missão, de fato, é o Predestinado, uma obra que a gente produziu antes da pandemia, filmamos em 2018 e com previsão de lançar em 2020. E aí, em função da pandemia, a gente aguardou, né? Houve um período que os cinemas estavam fechados para fazer o lançamento agora. Bacana, Roberto. Roberto, e como que foi essa ideia? Né? Você que não é espírita, né? Você que é agnóstico, e como você teve essa ideia? Você, tipo assim, falou, puxa, isso aqui vai colar, isso aqui vai ser legal, esse mote, né? Digamos assim, espiritualistas, ele está fazendo bastante sucesso. Nós que somos espíritas, por exemplo, a gente já tínhamos essa ideia. Né? Inclusive com informações do próprio Chico Xavier, que falava que no futuro a multimídia, o espiritismo estaria todo na multimídia. Né? E eu acho muito interessante quando uma pessoa como você, que é agnóstico, se interessa por isso também. Fala, pô, mesmo que seja comercial, não tem problema nenhum. Né? Mas o recado está sendo dado. Quando a gente fala de comercial, a gente vai falar dos filmes americanos, que são todos comerciais, e tem o Moto Espírita o tempo todo neles lá, que são filmes fantásticos, e a gente sabe, pô, esse cara deve estar dando uma olhada nas obras de Chico Xavier, alguma coisa assim. Mas como que você foi atrás disso, né? Falar, isso aqui vai ser legal. E nós achamos que vai ser mesmo, né? Veja, apesar de eu não seguir a doutrina espírita, eu sou, vamos chamar assim, um espiritualista. Uhum. Eu nasci católico, tive muitas questões com a própria religião católica. Eu estudei Helena Blavatsky, enfim, uma série de coisas, muitas coisas de paranormalidade e tudo mais. Então, é de fato um assunto muito presente na minha vida desde sempre. Minha motivação em fazer esse filme, como eu disse, tem também um sentido de missão, não é uma coisa apenas comercial. Em sendo essa pessoa, mas também estando dedicado à atividade profissional em outras áreas, né, em outros assuntos, em um momento, a maneira como esse filme chegou até mim foi muito curiosa. Em um momento eu estava produzindo uma outra coisa com um parceiro meu, um sócio meu, que é brasileiro, mora nos Estados Unidos, que é o Fábio Golombek, e eu recebi dele um roteiro americano, escrito em inglês, feito por aquele ator que é ganhador do Oscar, chamado Alan Arkin, e que chegou ao Fábio através de um outro ator chamado Andy Garcia. É, tanto o roteiro do Alan Arkin quanto a iniciativa deles ali veio de um livro chamado Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, escrito pelo John Filler, que é um norte-americano, jornalista, escritor norte-americano, que à sua época conheceu Arigó. Eu tenho 58 anos de idade agora e na minha infância, o Arigó era uma das pessoas mais proeminentes do país, né? Era talvez entre as quatro pessoas mais conhecidas do país à época, junto com Juscelino Kubitschek, Roberto Carlos esqueci o nome da quarta pessoa, enfim. Então, quando isso bateu na minha mão, tem uma coisa interessante sobre José Arigó, que é o seguinte: ele foi a primeira pessoa a receber o espírito do Dr. Fritz. E ele veio a desencarnar em 71. Posteriormente, o Dr. Fritz se manifestou em outros médiuns. E, curiosamente, diferentemente do Chico, por exemplo, que tem uma obra e que, portanto, a memória e a imagem do Chico é sempre renovada cada vez que se lê um livro dele e tudo mais, o Arigó foi ficando no passado, a memória dele. Houve um certo esquecimento de quem é essa pessoa. Então, eu mesmo, quando recebi o livro, há muito tempo não ouvia falar de Arigó. Para mim foi um impacto muito grande, uma surpresa muito grande. E ao ler aquilo, os fatos são muito fortes, são muito pungentes, e aquilo me estimulou a querer fazer um filme sobre ele. E diferentemente do roteiro que me era trazido, todo escrito em inglês, sob um ponto de vista estrangeiro, falei: olha, eu acho que é o momento da gente fazer um filme em português, brasileiro, para as nossas pessoas com esse tema. Eu acho que você foi muito feliz e vai ter muito sucesso com esse filme, se Deus quiser, porque vai chamar atenção, né? Vai trazer à tona um tema muito assim. Que teve muito problema aí algum tempo atrás, né, com o médio lá de como é que é o nome da cidade lá de Goiás, né, com João de Deus, teve um grande problema, e esse filme é uma grande oportunidade para mostrar a seriedade que tem e o trabalho de um predestinado, que a pessoa é predestinada mesmo. Problemas nós temos em todos os locais, né, aparece coisas erradas em todos os locais. Agora, a gente não pode generalizar como muita gente quer generalizar, pensar que todos os médiuns que fazem curas espirituais também são do mesmo jeito, né? Não vai ser o primeiro caso que aconteceu, e a gente tem certeza que vai ter outros casos assim, em todos os segmentos, né? Mas eu penso que você foi muito feliz e aí eu acho que é missão mesmo. Quer dizer, antes de tudo, parece que é espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, é porque nós somos espíritas e a gente tem essa sensação. A espiritualidade antes já estava trabalhando você e sua equipe para mostrar isso aí, na minha intuição, como médium também, né? Eu tenho certeza que foi isso. Falar: ó, tá acontecendo esses problemas, vamos pegar esse pessoal aqui e fazer eles mostrarem a realidade da coisa, como funciona. Que nós conhecemos muitos médiums de cura responsáveis, né? Pessoas que estão aí há muito tempo fazendo um trabalho maravilhoso, esse trabalho de caridade mesmo, que é isso que vale. Não interessa se é espírita, se é católico, se é evangélico, o que interessa é exatamente a caridade que a pessoa faz, e isso o Zé Arigó fez. Né? E como a seleção do público, Roberto, assim, do público não, a seleção dos atores, porque nós temos atores consagrados aí no filme, né? A gente, quando começou a pensar em fazer o filme, querer fazer o filme, essa de fato é uma grande interrogação, né? Uhum. Porque veja, quem faz o protagonista, o papel principal, é o Danton Mello. E encenar isso, né, diferentemente da vida real, é uma coisa muito difícil, porque já é muito difícil você interpretar um papel, né, você viver a vida de outra pessoa representativamente na tela. No caso do Zé Arigó, não é uma pessoa, são duas pessoas. É porque você tem o José Arigó e você tem o Dr. Fritz encarnado ou ali representado no Zé Arigó. E é do léxico da pesquisa registrado que o Dr. Fritz tem uma personalidade muito diferente, eu diria quase oposta ao que era o Zé Arigó. A palavra Arigó, no interior de Minas, ali, ele quer dizer basicamente o caipira, né? A pessoa simples. E o José Arigó, cujo nome de batismo é José Pedro de Freitas, tinha esse apelido porque era, de fato, uma pessoa muito simples. Era uma pessoa muito simples, era uma pessoa muito bondosa, era uma pessoa muito cordata, vamos dizer assim. Enquanto que o Fritz era um cara muito duro, falava muito direto com as pessoas, realmente uma personalidade quase oposta. Então, você representar dois personagens muito diferentes dentro da mesma pessoa e, ainda assim, conseguir ser verossímil, né? Conseguir fazer com que as pessoas acreditem e vejam essa transição que, de fato, ocorria com a presença ou sem a presença do Dr. Fritz ali, era uma coisa muito difícil. Eu, à época, estava trabalhando com o Celton Mello, fazendo justamente a série Sessão de Terapia, que é irmão do Danton. Uhum. E um dia, conversando com ele nos bastidores antes, ele falou, olha, presta atenção no meu irmão. O Danton, assim como o Celton, tem uma carreira muito extensa. Eles trabalham desde criança, né? Desde 6, 7 anos de idade como atores. E é um ator que eu tinha tido pouco contato anteriormente, mas que é um ator excepcional. Absurdamente excepcional. E aí, são essas coincidências, né? Essa preparação que você fala aí, que acontece nos bastidores que a gente não vê. Quando mandamos o roteiro para ele, isso é um relato posterior que ele deu para mim, ele diz assim, normalmente eu, quando recebo alguma coisa que eu sou consultado, seja um filme, seja uma peça de teatro, seja alguma coisa para televisão, ele falou, eu guardo aquilo ali e num certo dia determinado que me programa, eu pego e leio de uma vez só o roteiro e aí tomo uma decisão se vou fazer ou se não vou fazer. E ele tentou fazer a mesma coisa com o nosso roteiro e ao pegar o roteiro, ao ler as 10 primeiras páginas, ele não conseguiu prosseguir e ele começou a chorar intensamente. Uhum. E aí ele teve que interromper aquela leitura. Passa um dia, passa dois dias, ele retoma aquilo e vai para frente e lê mais 10, 15 páginas e de novo começa a chorar, chorar, chorar desbragadamente. Ele não é espírita também. E assim foi, e ele demorou praticamente um mês para conseguir ler o roteiro inteiro. E quando ele acabou de ler, ele já estava absolutamente tomado pela história, ele sabia que ele tinha que fazer isso. E ele nos retornou, a gente até já achava que ele tinha desistido, que ele não queria fazer pela ausência de resposta. Mas é que, de fato, foi uma coisa tão impactante para ele. Ele sabia que ele tinha que fazer, representar esse personagem. E assim foi com a Juliana. Juliana Paes é, sim, de família espírita. Então, abraçou o projeto como nenhum outro na vida dela. Eu já tinha trabalhado com ela. E ela sempre me pedia, estava procurando um papel que fosse muito diferente de si, né? A Juliana, como uma mulher muito bonita, ela é oferecida normalmente papéis em que ressaltam esse lado dela, beleza, beleza física, etc. E o papel que ela faz no filme, que é a Dona Arlete, que é a esposa do Zé Arigó, e que é muito importante para o filme, porque mostra exatamente isso que está na enquete de vocês, né? Como é uma pessoa abrir mão do seu próprio tempo, da sua própria vivência familiar, das suas próprias coisas, em função de dedicar-se ao outro, isso por um longo tempo. Então, num sacrifício familiar, num sacrifício pessoal, a Dona Arlete representa isso. Eles tiveram 6 filhos, os filhos são todos vivos, hoje ainda, mas viveram muito com essa, vou chamar assim, ausência parcial do pai, porque ele, todos os dias, o dia inteiro, estava ali no centro atendendo pessoas, curando pessoas, cumprindo aquela missão. Bacana. Rui, deixa eu dar uma alôzinha aqui para a Maria Auxiliadora, do Anjo Ismael, que está aqui ligada conosco também. Irami, desde cedinho aqui, está na expectativa. Irami, lá de Salvador, está desde cedinho na expectativa também do programa de hoje. Né? O Domingos, também pai do Rodrigo, está aqui no WhatsApp. E muito mais gente aí também está no YouTube, né, Carlinhos? A gente deixa para daqui a pouco a gente começar as perguntas das pessoas. Deixar um abraço para meu pai, né? Para todos os pais também. Pô, todos os pais, né? E também, quem quiser mandar mensagem para os pais, está aí à disposição. Exato. O WhatsApp. Ô, Roberto, me diga uma coisa. Há alguma coincidência dos 100 anos do que o Zé Arigó iria fazer agora em outubro? 100 anos? E dia 1º de setembro vocês vão estrear o filme aqui no Brasil. Porque já houve alguma pré-estreia, né? Mas você vai estrear a nível comercial dia 1º de setembro. Tem alguma coincidência de ser 100 anos do nascimento do Zé Arigó? Olha, 100 anos completou o ano passado, né? O Zé Arigó de 1921. E talvez a coincidência mesmo dos tempos, dos fatos, né? O Sidney, que é o dos filhos do Zé Arigó, o que mais perseguiu a ideia de fazer esse filme, que é um parceiro nosso de primeira hora, está há cerca de 30 anos tentando produzir esse filme, né? Já houve uma ocasião na virada de 99 para 2000 com outras pessoas, com outros produtores que quase... O filme foi feito, ele relata isso pra gente. Desculpa. E fazer filmes, né, financiar filmes mais além da ideia, é um processo bastante complexo e demorado. Nós mesmos temos esse projeto e demoramos para realizar o filme cerca de 6 anos. Então, eu acho que é muito mais do que um plano, talvez uma boa coincidência. E uma coisa muito interessante que eu percebo é que a própria cidade de Congonhas, a partir do advento do filme, a partir da repercussão que ele está tendo, passa a valorizar também muito mais o seu filho, porque Congonhas tem uma característica interessante, que são os 12 profetas do Aleijadinho, o santuário do Bom Jesus do Matozinho ali em cima, que é uma coisa histórica do século XVIII, tem um evento, uma peregrinação anual ali. E portanto, o assunto, né, de cura, aquele templo foi erguido em homenagem a uma cura, é muito forte. E quando estivemos lá, esse assunto é tão dominante lá, mas também o Zé Arigó, ele era representado em uma pequena sala, num dos museus lá, mas não era uma coisa principal, assim, relevante na cidade. Eu acho que a partir dessa ação, a partir desse filme também, eles passaram a valorizar ainda mais, estão agora construindo, inclusive, um memorial, coisa que foi anunciado no ano passado, no advento dos 100 anos, como você bem lembrou. Aí disse que foi 21 ou 22, o dia que ele nasceu, o ano que ele nasceu, né? Quer dizer, não tem bem certeza, mas de qualquer forma... Se foi 21, completou o ano passado 100 anos. Se for 22, esse ano aqui completa 100 anos da vida de Zé Arigó. E lembrando também, Rui, uma curiosidade, o ano passado, 2018, a gente entrevistou a Leida de Oliveira, que escreveu isso. Aquele livro Cirurgias Espirituais aqui no programa. Não era aqui no estúdio Chico Xavier, era lá na Rádio Piratininga, quando a gente estava na rádio convencional, né? Então, se vocês colocarem aí no YouTube depois Cirurgias Espirituais com Leida Lúcia de Oliveira, vocês vão achar aí a entrevista que a gente fez com elas. Foi o programa 692 aqui do Vivência Espírita. Vale muito a pena assistir novamente essa entrevista. E o pai dela era espírita. A Leida, que inclusive, está representada no filme. Ah, legal. E ela, eu acho assim, Roberto, que a vinda da Leila, Leida aqui no programa, despertou muito mais a gente aqui, porque a gente sempre... Tinha a flashes da vida do Zé Arigó, né? Ah, quem foi Zé Arigó? Foi isso. Aí falava que Chico Xavier encontrou com ele. Aí falava que Juscelino Kubitschek tirou ele da cadeia. Então tinha esses flashes assim, de vez em quando passa uma reportagem aí na televisão. Mas esse livro da Leida, ele trouxe pra gente uma realidade tão grande, assim, emocionante o trabalho dela, que ela colocou. Ela conseguiu colocar toda a emoção ali também no livro. E eu penso que esses livros despertaram muitas pessoas. E a concretização, se Deus quiser, vai ser com o filme, que realmente as pessoas vão descobrir aí quem que é. Porque só o trailer que vocês fizeram já deixa a gente muito emocionado com o trailer. Já dá para colocar o trailer agora, Rodrigo? Já? Tá sim. Uhum. Dá sim. Eu vou soltar aqui o trailer para vocês ouvirem. Vale muito a pena, muito legal. E quem tá no YouTube vai ver, né? Vai. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Leti e os meninos. Não pode ter uma vida normal. Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é a sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. É, a gente vê no trailer que o elenco é um elenco super conhecido, né? Super talentoso mesmo. E com certeza a produção foi cara também, né, Roberto? Assim, a gente não tem nem ideia de custo dessas coisas, mas só pelo elenco que a gente vê, pela qualidade das imagens que a gente está vendo, a gente vê que foi bem super produzido mesmo e deve ter sido bem caro isso aí também, né? É fácil buscar recursos para isso, Roberto? Você que já está há muito tempo nessa área. Olha, é bem difícil, especialmente para um filme com essa característica, porque é um filme de época, né? Ele se passa nos anos em que viveu o Arigó, então, especialmente nos anos 50 e 60. E, portanto, mais do que isso, a gente queria representar o espírito daquele momento mesmo, né? Congonhas... que é onde ele nasceu e onde ele fez toda a sua obra ali. É uma cidade que está bastante modernizada, né? Está bastante, vamos dizer assim, descaracterizada em relação ao que era na época, a não ser a parte lá em cima do santuário que é preservado. Então, a gente tinha que achar um lugar próprio que tivesse essa aparência, que nos desse a sensação, a percepção do que era viver nesse lugar e do que foi o trabalho dele. Realmente. E aí eu rodei mais de 2.000 quilômetros no sul de Minas, procurando lugares que se parecessem, que ainda tivessem essa percepção, né, que as pessoas ainda tivessem assim. E aí, na própria realização, você tem maneiras de fazer um filme, né? Normalmente se faria algumas cenas exteriores lá, depois viria para um estúdio, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, e construiria os cenários da parte interna e filmaria a parte interna lá. E a gente, nesse filme, julgou que a gente queria trazer muito mais da vida, da energia das pessoas e do lugar, e do sul de Minas e de Minas, para dentro do filme. Acabamos achando nessa pequena cidade chamada Rio Novo, perto de Cataguases, na Zona da Mata, em Minas Gerais, uma cidade hoje de 8 mil habitantes, um lugar preservado como era a época. E aí acabamos fazendo o filme inteiro lá, tanto os interiores quanto os exteriores. Isso traz, viram um pouco ali, aquelas pessoas na fila, as pessoas que são os pacientes, etc. Tem muita representação a cara, pessoas de lá, muito mais do que se trabalhássemos com figurantes profissionais aqui de São Paulo. A parte interessante, que vocês falaram O pai da Leida era um dos principais amigos e trabalhadores ali que acompanhava o Zé Arigó durante toda a vida. É, então, a Leida, desde os 4 anos de idade, acompanhou e presenciou e viu. Então, por isso, o discurso dela é muito vivo, porque ela é uma testemunha ocular, né? Ela não leu, não ouviu falar, mas ela, de fato, viu os fenômenos acontecendo. É, assim como Leida, não houve um dia de filmagem que a gente não estivesse ali encenando aquelas coisas, fazendo um efeito especial, porque, não sei se vocês recordam, o Zé Arigó fazia muito o que ele chamava de exame de olho, né? Você pegava uma faca qualquer, uma faca de cozinha ou um canivete que ele pegava de alguém ali, e ele introduzia entre a pálpebra e o globo ocular e puxava o globo ocular para fora, fazia operações de catarata, a seco, assim, sem nenhuma anestesia, sem coisa nenhuma. É, então a gente, obviamente, que para encenar isso, teve que fazer alguns efeitos especiais para conseguir assemelhar-se ao que era isso. É, mas não houve um dia que a gente não estivesse filmando ali e que uma daquelas pessoas não viesse: posso falar com você? Pois não. Olha, eu quando era criança, meu pai me levou, eu fui curado. E descrevesse em primeira pessoa uma operação, uma cura, uma benesse que tivesse vivido ali. Então, para a gente foi muito emocionante, inclusive, nisso, porque se a gente já tinha convicção suficiente para perseguir o assunto, para levantar o filme, etc. e tal, essa convicção só foi se renovando a cada momento. Todos relatos muito emocionados e muito vívidos. Então, só para, assim, nos deu a certeza, né? Renovou a certeza e o conforto de que a gente estava fazendo a coisa certa ali. Ô, Roberto, eu não sei qual precisar o ano, mas eu era solteiro ainda quando eu vi um documentário mostrando o Zé Arigó. Inclusive tem uma cena lá que ele pega uma lata de goiabada aberta e pega um estilete e enfia no olho de uma pessoa que estava com um estilhaço de bala no olho. Então ele tira para fora, pega aquela faquinha e arranca fora aquele estilhaço de bala que estava. Depois tem outra pessoa que era rendido, né, que a gente chamava que era rendido, a pessoa com seu sacro escrotal muito grande, ele pega uma espécie de uma injeção, enfia naquele escroto do homem e fica sugando aquela água amarelada, e o homem dando risada, conversando, e ele tirando aquela água do escroto do homem, né? Quer dizer, é tão impressionante aquele documentário que a gente fica até assustado de ver o que o Zé Arigó fazia, né? E tem outras cenas que agora não me lembro, mas é faz tanto tempo, acho que foi mais de 50 e poucos anos que eu vi esse documentário do Zé Arigó, que eu fiquei impressionado. Né? Vocês vão mostrar alguma cena desse documentário no filme? Vamos. O Jorge Risini era um jornalista aqui de São Paulo, que de origem também não era espírita. É, e ele foi, né, quando começou a aparecer nos meios, né, as notícias da existência do Zé Arigó, ele foi para lá para fazer um trabalho jornalístico. E ele ficou muito impressionado com os fenômenos, com a coisa que ele viu. Ele converteu seu espiritismo depois, e ele foi a principal figura que filmou, que documentou o trabalho do Zé Arigó ali à época. E eu também não lembro, não posso precisar o ano, mas ele fez um grande documentário, e ele exibia esse documentário nos cinemas, nas salas de cinema. Exibiu em São Paulo, exibiu no país inteiro. Esse documentário viajou para fora, foi a partir deste documentário que o John Filler, que é o autor desse livro que eu mencionei no início, conheceu já no exterior, isso que ele veio aqui falar. Inclusive, eu queria mencionar que a gente republicou, esse livro já não era mais, estava fora do catálogo, a gente não buscou os direitos por ocasião do filme. Agora, a editora Pensamento republicou o livro e pôs um novo título, que é justamente Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, que está nas livrarias do John Filler. É uma história... esse livro é muito interessante também, porque ele relata toda a parte dos cientistas norte-americanos que vieram para checar a veracidade do fenômeno. Esse John Filler é um indivíduo que se interessava por paranormalidade. Ele, inclusive, nas suas pesquisas, tinha defraudado muitas pessoas que diziam que faziam fenômenos ou que tinham algum poder paranormal e que eram falsos. E ele veio justamente checar ali em Congonhas a veracidade disso. Comprovou-se, com todos os testes científicos, de que era um fenômeno real. E ele mesmo, sendo médico, ele tinha um lipoma no braço, ele tinha uma coisa que o incomodava muito, mas que ele mesmo, sendo médico, não extraía aquilo, porque estava muito perto de um nervo, e que se um pequeno erro ali, ele poderia perder o movimento das mãos. E já na primeira viagem, ele ficou tão impressionado que ele se deixa operar pelo Zé Rigó, e o Zé Rigó, com um pequeno canivete, remove aquilo do braço dele em segundos. Isso está filmado, a gente também reproduz isso, reencena dentro do filme, mas isso está num dos documentários do Jorge Rizzini. Esse material está muito bem preservado na Fundação Herculano Pires, aqui em São Paulo, e eles foram muito gentis de ceder esse material para a gente usar no filme. A gente restaurou, é um filme bastante antigo, a gente restaurou nos Estados Unidos esse material e trouxe. Então você vai ver o filme todo, conforme a gente dramatizou e reencenou, e ao final você vai ver as imagens originais do Zé Rigó, de fato, fazendo tudo aquilo, né? Aí o real e não o nosso... Nossa versão com efeitos especiais, mas de fato muito impactante, muito impressionante. Não, eu quando bacana. Vi esse filme, teve pessoas que pegaram e saíram do cinema assustado com aquelas cenas que aparecem do Zé Rigó. É impressionante ver o que ele fazia com canivete, com a latinha de goiabada, colocava ali dentro aquelas coisas, e não saía sangue, né? É interessante que não saía sangue. Rui, vamos para o intervalo agora, vamos. Intervalo comercial, com a música aqui, Rodrigo, coloca a música aí do Jacó Melo, Sempre Assim. Tá bom, eu só vou pedir a paciência um pouco do pessoal, que eu vou reiniciar o nosso sistema de transmissão aqui, que está picotando um pouco o som, e aí eu vou reiniciar aqui durante o intervalo, vou passar a música, depois da música a gente reinicia, tá bom? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Parece impossível, mas esta é uma história real. Um espírito com uma missão: salvar milhões de pessoas através da fé, esperança e caridade. Arigó curou milhões de pessoas no Brasil. Você está preparado para conhecer a história real e emocionante de um dos maiores fenômenos mediúnicos da história? Eu sou o Danton Melo e, ao lado de Juliana Paes, vou te levar para conhecer essa história no filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Dia 1º de setembro, somente no cinema. Sempre assim, crescer, aprender, aplicar pra você, poder perceber e mudar pra melhor, na vida moral evoluir. Por isso lhe ensino o melhor caminho, por onde passei e sofri. Não quero que sofra assim. Sempre assim. Você quer que eu seja, você veja bem. Preciso eu mesma vencer, por favor. Não queira matar meus valores. Por isso me ensine o melhor caminho, mas deixe a mim decidir. Sem agir. Eu só quero lhe ajudar. Sendo assim, vamos seguindo então. Muito vamos caminhar. Então demos as mãos, sempre assim, cheios de amor, amizade, parceria, seja onde for. Juventude, experiência, quando unidas são demais. Fácil alcançar as vitórias, os ideais. Sempre assim, estamos buscando o melhor, sempre assim. Ajuda e compreensão, sempre assim. Vamos disparar uma revolução. A gente ensina o melhor caminho para todos que a gente encontrar. Para não sofrer, só amar. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje entrevistando o Roberto Ávila, que é um dos produtores do filme Predestinado, Arigó e o Espírito Dr. Fritz. Agora, cadê o Roberto? Não, tudo bem, tá só nós aqui. É? Tá aqui sim, já tá aqui já. Uhum. Já tá aqui de volta. Roberto, fala pra gente, aonde foi mesmo a locação do filme? Olha, a gente filmou bastante na região da Zona da Mata, que é o sul de Minas, Cataguases e Renovo. Tivemos o apoio do Polo de Cataguases e da Energisa, que é a companhia de energia elétrica de lá. Ali a gente representou em Cataguases o que seria o Rio de Janeiro e Belo Horizonte dos anos 50, e em Rio Novo parou de picotar. O que seria... Vamos dizer, o centro da cidade de Congonhas, e ali onde Arigó viveu, a casa dele, o centro espírita onde ele trabalhava. E também filmamos em Congonhas, mas aí só na parte preservada, lá em cima, no Santuário do Bom Jesus do Matozinho, para também representar e ter a imagem de Congonhas fixada no filme. No estúdio foi em São Paulo. Então, a gente acabou não fazendo estúdio. Não? Fazer estúdio era uma das opções. E ao encontrar essa cidade, Rio Novo, a gente de fato conseguiu, realizar o filme inteiro em locação. Eu acho que isso é um grande ganho para o filme, assim, para a verdade que aparece ali na história. E demorou muito a filmagem? A gente... É um processo bastante complexo, sim, né? A gente tem um... que a gente chama de pré-produção, que é a parte de montagem disso tudo, que o desenho da direção de arte, que é a preparação de tudo, por 2 meses e depois mais 5 semanas de filmagem. Foi isso. Ah, então foi coisa rápida, né? Não, não foi como o vento levou. Que... tá vendo o vento levou agora. Demorou de manhã? Seis meses, né? Demorou para fazer o filme, né? Até para achar artista principal, demorou quase 3 anos para achar artista principal. Foi. Né? Mas tudo bem. Vamos. Carlinho, vamos fazer as perguntas aí dos nossos internautas? Vamos. O Roberto, o Aécio César de Sete Lagoas tem uma pergunta para você. Você já teve a curiosidade de saber por que todo médium que recebe o espírito do Dr. Fritz desencarna violentamente? E cedo. Olha, também, né? Isso aconteceu com a Edson Queiroz também, né? Que foi logo em seguida do Zé Arigó. No caso em particular do Zé Arigó, a minha impressão é a seguinte, aquele fenômeno era tão forte, tem essa declaração do Dr. Fritz para o próprio Erigó registrado, e a gente reproduz isso no filme, dizendo que a primeira missão e o grande trabalho que eles fizeram foi apresentar para o mundo a possibilidade da cirurgia espiritual. É, e eu fico imaginando uma pessoa como ele, que atendia milhares de pessoas, quer dizer, a cada dia ele atendia entre 300 e 500 pessoas. Então era um afluxo gigantesco de pessoas vindo o tempo inteiro ali. É, então tenta imaginar se esse cara um dia parasse de fazer esse trabalho, parasse de atender. Não, então para, ok, a gente já cumpriu essa missão, então pode parar e segue com a sua vida de outra maneira, né? É, eu imagino que isso seria impossível, né? Na minha cabeça, quando a gente começou a conceber o filme, inclusive essa é uma das coisas que mais me impressionou, tenta se imaginar na posição desse indivíduo, na posição do Zé Arigó, que era um homem simples, chamado a fazer essa missão, que não foi uma escolha dele, ele ouvia essas vozes, ele foi compelido a fazer isso. Quando admitiu e quando começou a fazer de todo o coração e com todo o seu empenho. É, mas seria possível essa pessoa parar? Então, de alguma maneira, talvez essa ruptura, essa morte violenta, como você diz, tenha sido a maneira de também causar o maior impacto para a mensagem e a maneira de deixar que essa mensagem sobrevivesse até os dias de hoje. Mas isso é uma interpretação minha, assim. O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, também tem uma pergunta. Roberto, a revolução do que a cura pela mediunidade de Zé Arigó, que surpreendeu os conservadores da medicina convencional com todas as perseguições, é uma prova da intervenção divina aos que buscam? Olha, é interessante essa pergunta, porque modernamente, nos dias de hoje, vocês sabem isso até melhor do que eu, você pode fazer cirurgias espirituais sem cortar na carne, né, sem fazer a intervenção no corpo físico diretamente. Então, essa também é outra coisa que eu me perguntei, por que então cortar na carne, né? Se é possível a cura sem a intervenção direta no corpo, né? Mas eu entendo que a intervenção no corpo, cortar na carne, abrir o estômago de alguém e remover com um canivete um câncer que está alojado ali, ou um fragmento de bala no olho, como foi dito aqui, eu acho que isso é justamente para você impressionar aquelas pessoas que não acreditam, que, portanto, precisariam apenas ver um testemunho real para acreditar. O Zé Arigó foi perseguido exatamente por causa disso. Ele foi perseguido porque fazia as curas eram comprovadas e eram frequentes, e eram em grande quantidade, e obviamente que a Associação Médica, à época ali em Minas Gerais, não admitia isso, até sem ver, né? Ouvia falar isso muito. Mandaram, inclusive, muitos médicos escondidos, assim, né? Para tentar defraudar aquele fato e dizer que o cara era um charlatão, etc. Tal. E muitos dos médicos que foram lá e observaram, e a cada vez que... Isso era muito impressionante, a cada vez que chegava alguém, imagina, você tem 500 pessoas ali, você não sabe quem é quem, são pessoas diferentes a cada dia, e o Dr. Fritz dizia, você aí, o médico? E ficava todo mundo assim, ia lá no meio da multidão e falava, você não é médico? Você é médico, né? Venha cá, punha ele ao seu lado para ver de perto, para observar aquilo lá. E esses médicos frequentemente também se convertiam. E ao fazer o processo, né, a Polícia Civil dali, a investigação, os processos demoraram anos, 2, 3 anos, eles procuraram sempre pessoas que, de alguma maneira, tivessem sido prejudicadas ou que tivessem piorado, etc. Durante esses anos todos investigando, eles nunca encontraram nenhuma pessoa que falasse contrariamente, que falasse mal, ou que tivesse sido prejudicado, ou que tivesse tido algum problema em função dos atendimentos. Ao contrário, as pessoas entusiasmadamente diziam que tinham se curado, que tinham ficado muito bem. E à época, que era na Constituição anterior a 1988, à época existia na nossa Constituição o crime de prática ilegal da medicina, charlatanismo, né? Curandeirismo. E aí, justamente o depoimento a favor das pessoas que foram atendidas e foram tratadas e foram cuidadas foi usado para prender o Zé Arigó na época. Lembrando, Roberto, que não é um caso único, né? Primeiramente, só complementando ali a questão do Daniel, que a doutrina espírita também começou desse jeito, né? Quando a doutrina espírita começa, os efeitos físicos são diretos. Então, o espírito aparece, o espírito se manifesta, o espírito, eles fazem, o pé, mão, faz todas essas coisas com parafina. Então, o espírito aparecia, era muito real mesmo, né? A mesa que se movia, a cadeira que se movia, objeto que desaparecia de um lugar e aparecia em outro, e hoje a gente não vê mais isso, né? Porque o que acontece? Não tem mais necessidade, as coisas já aconteceram naquela época. Então, quando a cirurgia espiritual aparece mesmo, e o primeiro não é claro, com o Dr. Fritz, que a gente vai lembrar que o próprio Eurípides Barzanufo, né, fazia cirurgias espirituais, fazia tudo naquela época em Sacramento, porque não existia nada, não tinha médico, não tinha ninguém. Então, ele fazia todas as coisas, ele também foi processado por isso. E como aconteceu com o Zé Arigó, também, na hora dos testemunhos, todas as pessoas que foram testemunhar só testemunhavam a favor dele, porque ele beneficiou muita gente. Até hoje, quando a gente visita Sacramento, tem lá o processo, né, que nunca encerrou. Né? Processo, ou melhor, encerrou não vai ter jeito isso aqui não adianta ir para frente, porque não tem prova nenhuma contra o Dr. Eurípides Barzanufo. Foi o que aconteceu, porque as pessoas são beneficiadas, ninguém vai lá denunciar. E hoje a gente vê as cirurgias espirituais, nós estamos confortáveis para falar sobre isso, que somos amigos do Edson Barbosa, aqui de Ribeirão Pires, que faz a cirurgia espiritual sem inserção, e a gente vê curas e mais curas que acontecem. Quer dizer, não tem mais necessidade do corte. As pessoas fazem diretamente no perispírito, que naquela época também era no perispírito, mas talvez se não cortasse, não adiantava nada. Outro testemunho também, que eu tenho, é com o João Bebel, né? O João Bebel que fez eu pegar em dois ovoides, botar a mão em dois ovoides nas pessoas, ele mandou eu colocar a mão nas pessoas, e eu sentia o ovoide, aquela bola ali, e ele falava, agora eu vou tirar. O que você está sentindo? Eu falei, não estou sentindo mais nada. Quer dizer, ele tirou na minha frente e eu senti isso aí, né? E também ele disse o seguinte, que se não colocasse a mão nas pessoas, as pessoas não acreditavam. Porque ele falou assim, a gente pode fazer a cirurgia sem tocar ninguém, mas se eu não tocar, ninguém vai acreditar, a pessoa não acredita. E conta muito com a fé da pessoa, conta muito com a impressão que ela tem daquilo ali, sentir que ela está fazendo isso. É igual no centro espírita, quando a gente vai dar passe nas pessoas, e a gente fala, hoje vai ser passe coletivo. A pessoa não se sente mais individualizada, né? Ela acha que ela não está recebendo passe, porque o passe é coletivo. Rodrigo? Só comentar uma coisa aqui para as pessoas. O pessoal está reclamando aqui, está cortando ainda, tá? Falando em cortes, está cortando um pouco aqui ainda. Infelizmente, a gente está oscilando um pouco a conexão aqui no estúdio, tá, pessoal? Mas a gente está gravando, tá? Então a gente está gravando essa entrevista. Depois a gente vai republicar ela sem os cortes, para vocês que não estão conseguindo ouvir aí de uma forma contínua, tá? A gente recomenda entrar no nosso aplicativo. Então abaixa aí o nosso aplicativo do Vivência Espírita para quem tem Android e pode escutar via rádio, tá? Então a gente está sofrendo esses cortes somente aqui no YouTube, tá bom? Então a gente não sabe se é aqui ou se é no YouTube que tá tendo essa oscilação, mas não está vendo na rádio, tá? Então vocês, na rádio vocês conseguem ouvir fluído sem corte nenhum. Então vocês podem ouvir ou pelo nosso site vivenciaespirita.org, ao vivo.vivenciaespirita.org, escutar a entrevista que a gente está dando agora e depois a gente vai publicar ela na íntegra, ou talvez direto pelo site. Quem não tem Android e não consegue baixar o nosso aplicativo da web rádio Vivência Espírita, vocês podem ouvir pelo rádio. Só uma coisa, Jorge, a gente não tá, o Tião não está trabalhando lá fora, né? Então vamos convidar aí o pessoal para participar do sorteio que a gente está fazendo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. O cartaz. Então a gente vai sortear para vocês quatro ingressos, tá? Então são dois para sábado e dois para domingo, para o teatro Mensagens de Amor, que é uma organização aí, é uma adaptação do livro do Caio Ramassiotti. O Caio, que foi um biógrafo, né, Jorge, do Chico, ele foi um grande amigo do Chico, daqui de São Paulo, né? É, e ele sempre escreveu livros em conjunto com Chico Xavier também, então é um autor bastante confiável aí para representar ou escrever livros. É, e está encarnado ainda, né, Jorge? Se não me engano, sim. E eu acho que o Carlinhos lá de Santos, que está ouvindo a gente lá do Recanto da Prece, mandou um áudio dele uma vez. Vale a pena assistir. Vai ser aqui no Teatro Colinas, então 20, 21 de agosto, sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. A inteira ali custa, acho que o preço ali tá pequeno, mas dá para ver, R$80 inteira e R$40 meia. Então vale a pena ligar aqui no telefone 12-3921. Agora vai aparecer para vocês, não estava aparecendo. Então vou repetir, 12-3921-3009. Então é o telefone para vocês ligarem. Vamos botar o Tião lá para trabalhar, que tá ali fora, participando aqui, ligando aqui para nós no estúdio para participar desse sorteio. Então a gente vai, no final, vai pegar o nome de quem falar que tem interesse em ir no teatro, tá? Então ligue e fala: ó, quero participar do sorteio para o teatro, tá bom? Ó, já tá ligando. Vamos lá? Vamos. Só para esclarecer, aquilo que eu tinha falado daquele documentário foi em 1963, pelo Jorge Rizzi. E ele foi condenado também, o Arigó foi preso, condenado, e foi comutar a pena dele pelo Juscelino Kubitschek, que teve uma filha que foi operada pelo Zé Arigó, né? Isso também aparece no filme? Olha, a parte do Juscelino não. Não obstante, é interessante saber que o Juscelino Kubitschek também era médico. Né? Ele era médico anestesista, ele tinha tentado tratar a filha. A filha tinha um problema nos rins, ele tinha tentado tratar a filha na Europa, inclusive, com todos os recursos disponíveis na época, e não conseguiu curá-la, e foi o Zé Arigó que a curou. E posteriormente ele foi muito amigo do Zé Arigó e frequentava a casa dele. Tem muitas fotos no nosso material de pesquisa, tem muitas imagens do Juscelino junto com o Zé Arigó. O Ari Rangel, de Taubaté, ele diz: bom dia, vivencianos. Pergunta: no filme sobre a vida de Chico Xavier, o diretor Daniel Filho teve vários momentos emotivos, mesmo sendo agnóstico como você. Marigó, você teve algum fato assim? Forte abraço. Olha, muito e muitas vezes, né? Como eu descrevi aqui, não houve dia da nossa filmagem e alguém que estando ali não nos chamasse atenção, não viesse contar coisas, sempre muito, muito emocionado. Inclusive no último dia de filmagem, que foi justamente em Congonhas, era um dia 1º de maio, portanto feriado, além de ser domingo, e a cidade estava muito cheia. A gente criou aquele cordão de isolamento na área que a gente estava filmando, né? Então você tinha essas pessoas do lado de fora assistindo. E ainda nesse dia veio um senhor que estava ali de visita em Congonhas, um senhor de São Paulo, e ele vem contar que quando tinha 7 anos de idade foi levado pelo pai para Congonhas para ser operado pelo Zé Arigó, tinha um problema severo na vista, e que ele não lembrava do fato, ele mesmo não lembrava desse fato, até aquele dia quando ele nos viu filmando, se informou o que está acontecendo, um filme sobre isso, e aí ele veio na memória dele que ele já tinha estado em Congonhas e que aconteceu exatamente isso. O Zé Arigó foi para as pessoas que estavam ali esperando para ser atendidos, falou: alguém tem um canivete, pegou um canivete e operou o olho dele. E contra todos os prognósticos médicos, que os médicos diziam que ele nunca ia enxergar direito, nunca poderia dirigir carros e que a visão noturna dele seria muito prejudicada, ele era, nessa altura, ao contar isso, plenamente funcional, já um homem com seus 60 anos de idade, mas com alguma questão na vista, mas dirigindo à noite. Então sempre relatos muito fortes, muito impactantes e muito emocionantes, né? Obrigado. Outra coisa, Roberto. E o elenco, assim, Você notou transformação neles, assim, também, do lado, desse lado espiritual, assim? Qual eram os relatos dele durante as filmagens? Você já falou que, no caso do Anton, né? Ele, desde o começo, já estava emocionado. E durante as imagens, como todos os outros, assim, você notava alguma transformação, digamos assim, de estar envolvidos? A gente sabe que o ator, para a coisa ficar muito boa, ele tem que se envolver mesmo, né? Ele tem que convencer a gente, não tem jeito. Mas ali, nos bastidores... Sim, sempre. Todos eles, quer dizer, parte deles já seguem a doutrina, parte deles é espírita ou tem uma religiosidade forte, mas mesmo quem não tem, isso que é interessante dessa história, né? E ouvindo esses relatos que eu digo que cotidianamente apareciam ali, o que acontece de fato é que o que se passou, que está documentado, está em filme, está escrito, está contado na boca de pessoas que viram, que viveram isso em primeira mão, são fatos inegáveis e são muito fortes. Então, a própria abordagem do filme, ela segue por aí. É interessante porque você tem, como dois grandes grupos de filmes dentro desse segmento, né? Você tem filmes como Nosso Lar, ou como a própria história de Chico Xavier, que foi mencionada aqui, ou o próprio filme do Kardec, que foi feito recentemente, que eles são filmes mais doutrinários, né? Eles seguem e divulgam a doutrina. Esse nosso filme, a gente partiu como ponto de entrada a fenomenologia. Ou seja, olha isso que está acontecendo, independentemente da explicação de como isso pode acontecer ou da causa. E esses fatos são tão fortes, são tão ligáveis, que leva pessoas que não têm essa vivência, que não têm esse entendimento, a se questionar, puxa, como é que será que isso é possível? E a partir desse ponto de entrada que vem posteriormente uma explicação ou entendimento de como é que isso se dá. Então, de alguma maneira, a gente entende que esse é um filme que pode atingir mais pessoas, muito mais, além do que apenas as pessoas que já seguem a doutrina. Roberto, a gente observa que o Nelson Xavier, quando ele fez o papel lá do Chico, ele era teu e depois ele mudou, né? Houve alguma mudança daqueles que fizeram o filme com você, não? De deixar de ser agnóstico, deixar de ser ateu para virar, para procurar conhecer a doutrina? Sim, sim, muitos, todos. Especialmente o Danton, né? O Danton era uma pessoa que não se questionava muito a respeito disso e que, de fato, saiu de lá muito balançado se questionando. Eu me declaro agnóstico, mas eu queria reforçar que é muito diferente ser ateu do que ser agnóstico, né? Ateu é quem não acredita, quem nega a existência de Deus, e agnóstico é aquela pessoa que é aberta à espiritualidade e às explicações e está em busca permanente do que são as coisas do mundo espiritual. Ou seja, nem acredita nem desacredita, né? Esse é o ponto, né? Então a ciência ela... ela tem que provar, né? No caso, eu entendo que na visão agnóstica tem que provar que não, né? Para poder falar que não acredita também na existência de Deus. E a gente também, eu acho que a doutrina espírita, eu acho que ela é muito boa nisso, porque, por exemplo, falando lá do Recanto de Luiz e Sheila, do trabalho que o Jorge comentou aqui, do Edson Barbosa, do Fábio Dionísio, de todos os trabalhadores, né? Então eles atendem mais de 1000 pessoas e fazem cirurgias espirituais. E recebem as pessoas independente do credo, né? Independente se é católico, se é protestante, se é ateu, se é agnóstico, ou ser hinduísta, e o cristianismo é para todos, né? Jesus veio exemplificar a caridade independente de religião, e eu vejo que o José Aligua também fazia isso, né? Ele atendia as pessoas independente do credo, independente do que for, né? Ou seja, não cerceava. É uma coisa que o Chico, uma vez perguntaram pro Chico, qual que você acha que é a melhor religião? Ele falava a sua, né? Aquilo que te faz um homem melhor, né? Se a pessoa é não acredita em nenhum Deus, ou não tem nenhuma vertente religiosa, e faz a caridade, faz o bem ao próximo, e é uma pessoa melhor, né, tem trabalhado suas virtudes, isso, ele fala, cara, o importante é fazer isso, fazer o bem na prática do que só do que ficar seguindo uma doutrina, ficar seguindo um princípio, né? Voltou aí o Jorge. Não, eu queria falar para pessoas que a rádio tá perfeita, né? O app na rádio tá perfeito. Agora o YouTube e o Facebook estão dando uma travada aí. Deve ser algum problema nesse inteiro. Mas como a gente tá gravando aqui com som na íntegra. Eu já escutei aqui o teste aqui durante aqui, o som que a gente tá recepcionando para gravar e tá. Depois a gente vai publicar aqui o vídeo para vocês. Né? Então, mas não tá perdendo muita coisa, não, né? Vendo a cara aqui do Rui, do Jorge. Nossa! Ô, Roberto, a gente costuma dizer dentro da doutrina espírita que nós temos médiuns e temos médiuns espírita. O Arigó era um médium, mas não era espírita. Eu conheci o padre Donizete em Tambaú, que era padre. O que tinha de gente que ia lá, lá em Tambaú para se curar com o padre Donizete, ele simplesmente usava mediunidade. Então a gente vê que a mediunidade também não é propriedade do espiritismo, né? Quer dizer, então nós temos médiuns em todas as religiões e temos os médiuns espírita, que são aqueles que fazem da doutrina espírita um sacerdócio, fazem a maneira de viver e de trabalhar, né? Sempre tendo como norma a moral cristã. Isso, então, é só para ficar claro, para que as pessoas falem, mas era igual, era espírita. Quer dizer, ele não era espírita, era simplesmente um médium, né, que se dedicou demais e fez muito mais que muitos espíritas. Né? E não é fácil não seguir ter essa orientação que ele teve, porque ele tinha 8 irmãos, só ele que foi a ovelha negra da família, que teve essa dificuldade. E não é fácil não. Isso nós encontramos em várias famílias tradicionais, pessoas com esse problema mediúnico, para muitos pode ser um sacrifício, para outros até uma maneira do Zé Arigó conseguir se livrar de uma série de coisas, né? Das dores de cabeça que ele tinha, daquela mal-estar que ele tinha, e era justamente trabalhando para os outros, né? Outra coisa que eu queria falar também, acho que foi o Daniel que fez a pergunta sobre finais trágicos que tiveram pessoas com médicos que receberam Dr. Fritz, mas existe muitos e muitos médicos que receberam Dr. Fritz e não teve fim trágico nenhum, viu, normalmente. Só lembrar aqui, em São José dos Campos, nós tivemos duas pessoas que trabalharam direto com o Dr. Fritz, que é a Dona Geralda e a Dona Licinha. A Dona Geralda era a mãe da Dona Licinha, que o começo da carreira do trabalho dela, naquela época mesmo, lá na década de 60, 70, ela fazia o trabalho com o Dr. Fritz. E depois a filha dela começou a fazer, que é a Dona Licinha, nossa amiga, que nós escrevemos até a história, a biografia dela. E também, e outros médicos que tem no Brasil que recebem o Dr. Fritz. Se é o mesmo, se alguém está inventando outro Dr. Fritz, a gente não sabe. Mas a gente sabe que muito. Inclusive, parece que uma das médicas principais que nós temos aqui na região agora, que é de Caçapava, que atende lá em Caçapava, é o Dr. Fritz também. Então, pessoas que vivem. Eu penso assim, até mais em questão de coincidências, né? Não aconteceu da pessoa ter que passar. Agora não, senão daqui a pouco ninguém queria receber mais o espírito do Dr. Fritz para fazer alguma coisa, que vai morrer. É, mas também teve vários charlatães. É, claro, com certeza. Que recebeu o Dr. Fritz e estão tudo aí. Eu costumo, tem um amigo que fala pra gente, aquele que cuida mal da mediunidade, ele sai por aí passando apertado, porque a mediunidade tem que ser tratada com muito carinho, com muito respeito, porque senão ele vai pagar aquilo que a nossa doutrina fala, né? A lei da causa e efeito, ele vai ter uma série de efeitos colaterais que criam problema para ele. Então, mas não é o caso do Zé Arigó. Ele, mas não é esse caso, então a gente não pode generalizar também, né? Então, o Aécio mesmo que fez o que está falando aqui, o Aécio colocou no depoimento dele, que lá em Sete Lagoas, um jovem apareceu uma vez recebendo o Dr. Fritz e fez muitas cirurgias. Naquela época o Aécio era enfermeiro, ele colocou uma história grande aqui que eu vou resumir, ele era enfermeiro e o médico fazia cirurgia e ainda mandava ele costurar, que ele também é médico, ele ainda costurava. E ele fazendo aquilo, ele ainda ficava em dúvida ainda, muitas vezes. Fazendo esse trabalho, muitas vezes ele ficava em dúvida. Mas a gente vê, tem mais esse aqui que a gente tá vendo, que fez esse trabalho lá em nome do Dr. Fritz também, com cirurgia, com corte, tudo. O Aécio tá lá como testemunho, que ele trabalhou junto, era enfermeiro nessa época, e tem esse testemunho, mais esse testemunho dele também, né? É muito grande a história que o Aécio, dá para fazer um livro, que é história que ele mandou aqui pra gente disso que aconteceu. Mas são casos que existem no Brasil e no mundo também, não é só aqui no Brasil. E nós vamos encontrar charlatão tudo quanto é lugar, como nós falamos no começo. E eu tenho certeza que esse filme, como nós falamos também, é um filme que vem resgatar a originalidade de médio de cura, mostrar realmente o trabalho de caridade, de esperança, como o Danton Melo coloca aí na chamada dele, o trabalho de fé, esperança e caridade. E isso que é a coisa mais importante que existe no trabalho. Um trabalho para o bem. É isso que é mais importante. Dá pra passar de novo o trailer? Não, no que eu já retirei o trailer aqui do... E o teaser? O teaser dá. A gente pode ir para os comerciais. Da Juliana, né? Depois você coloca da Juliana. A gente coloca aqui. A gente passou um pouquinho antes aí o trailer. Mas eu tive que retirar aqui por causa achando que era esse aí o problema. Mas eu já identifiquei aqui o problema. A conexão, a nossa internet principal, que é uma internet rápida, né, de 600 mega, não está operando, a gente está operando na internet secundária, né, que a gente cai uma, sobe a outra, e a outra é um pouco mais limitada, por isso que a gente está tendo essa oscilação, né, ela um pouquinho, ela não está aguentando. Então a gente, pelo menos a gente identificou o que é. Então o som está indo bem, então quem está escutando na rádio aí está ouvindo bem, escuta, quem não está, quem está no YouTube, a gente orienta para ir para a nossa rádio online, entra aí ao vivo.vivenciaespirita.org. Vamos lá para o intervalo, Jorge? Esse é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos entrevistando o Roberto Ávila, que está desenvolvendo o tema do filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Rodrigo, vamos fazer o momento de Gavale? Vamos sim. Roberto, quer explicar para ele? Roberto, nós vamos colocar uma mensagem agora aqui, que é do nosso patrocinador. A mensagem é do Momento Espírita e o tema é Ao Meu Pai. E depois, se você quiser fazer um comentário, você

importante da gente homenageá-los. Eu acho que o que mais falta no país, de fato, é a formação, é a boa formação, é a boa educação. E esses são os pais os responsáveis, acho que a mensagem traz isso, né? Mais importante até do que o estudo formal, é a relação na família, né? Muito interessante mesmo, né? Que essa ela começa assim com impacto, né? A mensagem, mas depois ela traz para a gente assim realmente um tipo de criação. O que que o pai pode oferecer mesmo para o filho? E o agradecimento também, né? De que nós temos formação que ter... do caráter, né? Exatamente. E a gente tem que, às vezes a gente não dá tanto valor e depois que perde é que vai perceber o tanto que foi importante nas nossas vidas, né? Cada um de nós tem momentos aqui. É tão bacana quando a gente consegue, em cada momento importante da nossa vida, a gente lembrar do pai como exemplo, né? Porque vai ser sempre exemplo. O pai vai ser sempre exemplo para nós. Não adianta a gente querer fugir. Vamos encerrando o momento de Gigavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. No oferecimento aí de WS, tem aniversariantes? Tem. Amanhã, sabe quem faz aniversário? Dona Alexandrina Alfenas. Sabe quem é a Dona Alexandrina? Não. A Dona Dina. Ah, você já falou semana passada, por isso que eu estava pensando que era outra. Tem que falar de novo, né? Verdade. Tem que falar de novo, porque ela está aguardando que a gente fale do nome dela. No dia 16, a Suta Giannini. No dia 17, o Carlos Fernando Damião. E no dia 18, Ana Alice de Oliveira. Esses são os aniversariantes da semana da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui na nossa lista não tem mais, não, né? Então, deixa eu ver aqui também, na minha lista. Aqui eu tenho, dia 15 de agosto, né, amanhã, tem a Daniela Pereira, né, que participava aqui com a Carmen, né? A gente tem o dia 15 também, o Wilson lá do Jefa. Wilson fazendo aniversário. Rafael Jesus. O Bruno Duarte também, que era da Mocidade, né? Que é da Mocidade também, dia 17 de agosto. Mais alguém aqui? Não, tá todo. O meu aqui já foi todo mundo também. Então, o programa Vivência Espírita deseja tudo de bom, paz, alegria em seus corações. E muitas felicidades. Certo. Vamos para o sorteio? Vamos. Então, com o oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, né? Oferecimento, eu tô colocando agora aqui os nomes que o... A gente vai sortear, então, só para lembrar vocês, a gente vai sortear... Dois ingressos, né, para sábado e dois ingressos para domingo. A gente vai sortear dois nomes, certo, Jorge? E aí vai ganhar um casal, né? Exatamente. É um par para o sábado e um par para o domingo. Um par para o sábado e um par para o domingo. Então são dois nomes, tá? Uhum. Vou sortear agora, né? Rufe os tambores. Aqui, sorteando aqui, então há só um minutinho, vocês não vão candir, rufa os tambores, quem ganhou, eu tenho que até tirar um print screen para mostrar aqui na tela, né, porque senão o pessoal não acredita, que quem ganhou foi a nossa ganhadora de sempre, a Regina Vilhena. Regina Vilhena ganhou um, né, e o Bernardo Varoto. Ah, aí não dá, né? Ele ligou, ganhou, pronto. Ligou, ganhou. Parabéns, então tá bom, Bernardo, parabéns, brincadeira. Aí como é que faz pra pegar? Então, a gente, como é que faz pra pegar? A gente faz. Eles vão estar aqui na semana que vem. Então eu vou perguntar durante a semana, tá? Não sei se a gente vai dar um nome. Eu vou dar um nome pro organizador. E aí ele provavelmente vai deixar na bilheteria pra vocês poderem acessar, né? Só precisa checar agora qual é melhor. Regina, se você puder ligar aqui pro Tião pra falar se quer no sábado ou no domingo. Ah tá, a Regina quer no domingo, ele já falou. Então a Regina, eu vou passar o seu nome para pro domingo e o Bernardo fica então no sábado, tá bom? Então são dois pares de convite, um par de convite para a Regina e um par de convite para o Bernardo, e aí eles convidam quem quiser para assistir então a peça de teatro, que eu vou mostrar aqui novamente para vocês, que é a Mensagem de Amor de Chico Xavier. Então parabéns por ter participado, obrigado por ter participado aqui conosco. Mensagem de Amor para vocês dia 20 de agosto, sábado, às 21 horas, e dia 21 de agosto, no domingo, às 19 horas. A gente passa o nome para deixar lá na bilheteria o nome de vocês, tá bom? E na semana que vem eles vão estar aqui participando do programa Vence Espírita. Né? O produtor do teatro vai estar aqui com a gente. E talvez o elenco também vai participar, já que eles vão estar aqui na cidade. Eles falaram que tem disponibilidade para dar um pulo aqui no estúdio e participar conosco. Fala, Jorge. Vamos para o nosso momento da dica? Roberto, na hora que toca essa música, a gente pede pro convidado dar uma dica aí para nós. Nós passamos aqui o tempo todo dando a dica do programa, do filme, né? Arigó, Predestinado, né? Agora, se você quiser reforçar mais ainda e dar outras dicas também dos outros trabalhos seus, tá aí tranquilo. Do livro você já falou também, né? Claro. Nós fizemos esse filme, um filme eu acho muito, muito importante, muito impactante, uma mensagem, mais do que tudo, uma mensagem muito necessária nos dias de hoje. O filme estreia dia 1º de setembro, um pouco mais do que duas semanas a partir de hoje, exclusivamente nos cinemas. O filme não vai muito, muito cedo para o streaming ou para outros meios. Então é importante que as pessoas saibam que ele estará disponível nos cinemas a partir do dia 1º de setembro. E a gente urge para que todas as pessoas que se interessem pelo assunto, pelo tema, que vão ver o filme na sala de cinema. É um filme muito bonito, muito impactante visualmente. Então a experiência da sala de cinema é muito diferente do que qualquer outra que você possa ter. Além disso, sugiro também que se leia o livro. O livro chama-se Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Ele tem como capa uma imagem semelhante ao pôster do filme, com o rosto dos nossos atores. Não obstante, seja um livro escrito na década de 70 pelo John Filler, que conheceu o José Arigó e que relata ali com muita propriedade tudo que ele viu, tudo que ele vivenciou ali. Só para falar que eu deixei. Só para comentar que eu deixei o livro aí. Eu deixei. Deixa eu voltar aqui para tirar aqui o cartaz. Eu deixei o link, tá aqui no link do YouTube, tá? Então eu já vou postar também no WhatsApp aqui do grupo o link do livro, né? Que vocês podem acessar o livro aí e podem. Comprar pela Amazon, é um link patrocinado, tá? Então, se vocês comprarem por esse link, também apoia o programa Vence Espírita. Então, eu deixei aqui para vocês o link, tá? E aí a gente... vocês podem acessar o livro também diretamente. Tá? Então, obrigado pelos comentários aí também, tá? Ô, Roberto, só mais uma pergunta. O filme vai passar em cadeia nacional ou só no Cinemark? Porque eu vi aqui o cartaz do filme só no Cinemark aqui em São José. Nos cinemas do Cinemark. Não, o filme vai passar em cadeia nacional, ele vai estar disponível no Brasil inteiro. É um lançamento bastante grande. Né? Muitas cópias? Comparado... muitas cópias, 600 cópias, comparado aos grandes lançamentos internacionais. Ele vai estar disponível em todos os estados, todos os lugares que tem sala de cinema, né? É, não são todos os municípios do Brasil que tem sala de cinema, mas sempre que houver uma sala de cinema, o filme estará disponível. Às vezes ele demora um pouco mais a chegar em cidades pequenas que tem uma sala só ou poucas salas, mas ele é um lançamento amplo, estará em todas as capitais, estará em todos os lugares que tem redes de cinema, não só o Cinemark, mas todas as outras redes. É porque aqui em São José nós temos 18 salas de cinema. Então espero que lote as 18 salas aqui em todas as sessões, né? E esperamos todos. Agora, pelo trailer, a gente vê que a imagem é muito bonita, né? A foto muito bonita, muito, muito atual, quer dizer, a nível de cinema americano, né? E esperamos que os espíritas e não espíritas prestigiem o filme Predestinado. Colocando aí para vocês verem na tela aí o cartaz, né? Então, tá aí o cartaz para vocês verem, né, do Predestinado. Então, dia 1 de setembro nos cinemas, não percam, vale muito a pena. Lembrando aí que o João Signorelli também tá participando, tá fazendo o papel do Chico, né? O João Signorelli, ele já esteve presente aqui também, a gente teve a alegria de entrevistá-lo. Né? Então ele até pôs a roupa do Chico, né? Então ele, eu assisti uma palestra muito boa da Magali, uma entrevista que a rádio fez, né? Ela explicando que é muito difícil, né? O artista sair do papel, né? Então ela até comentou que houve uma experiência, né? Do Danton Mello sair do papel, mas alguns artistas não saíram do papel, né? Como o João Signorelli, né? E também o outro que fez o Chico lá, né? No filme do Chico, né? Que é um artista bastante. Agora não lembro o nome dele. Nelson Xavier. É. Também foi um que incorporou o papel, né? Em todas as oportunidades tem ele também assumir esse papel nos filmes, né? Não, e o João Signorelli estará aqui conosco, lá estreando o nosso teatro da AME, né, Jorge? Ele estará conosco trazendo a peça com ele e com o Missemi, que é o que faz o papel os dois trabalham na peça, né? Fábio Bezerra de Menezes e o Chico Xavier. Nós estarão aqui em São José com a gente, talvez, possivelmente, em outubro, né? Bacana. E o Carlos Messene também faz um papel no nosso filme. Ah, no filme também? Está presente no nosso filme. É. Sim, o João Signorelli, ele justamente faz o Chico Xavier no filme, um encontro histórico que ele teve com Arigó. E o Messene, ele faz o Orlandino. Foi um dos principais apoiadores dele e ajudou ele a fundar o Centro Espírita Jesus Nazareno lá em Congonhas. É, porque eu tenho entrado em contato com o Carlos Messene, né? E ele fala... Messene. Hein? Messene. É. E ele falou, eu serei o Bezerra de Menezes e o João Signorelli será Chico Xavier. Responsabilidade. Um dos, né? Dois, né? Responsabilidade. Ô Roberto, eu tenho uma curiosidade. Durante a gravação desse filme, abençoado aí, que parece um filme de Hollywood pela qualidade... Você teve alguma tribulação, algum problema técnico de interferências espirituais na gravação? Cara, afortunadamente não. Eu antes de começar o filme e nas minhas pesquisas fui a Congonhas e conheci a família e mais além de tudo eu pedi licença para o Zé Arigó para representá-lo, para fazer esse filme. Como eu disse, eu sou um espiritualista, então, antes de tudo, eu pedi licença e eu agradeci a possibilidade de fazer o filme e afortunadamente não tivemos problemas técnicos, não. Muito bom. Ó, estamos chegando no final, muito legal. Lembrando também que o Rodrigo essa semana fez um vídeo dos nossos livros, né, de todos os nossos livros, E colocou aí... Um story, né? É. Um web story. Bem lembrado. Exatamente. Só que bem o pessoal lembrado. Falou que eu tô muito bonito lá naquela foto. Eu falei, mas também tá uns 10 anos atrás a foto minha. Não, foto mas teve Photoshop também. Pode ficar tranquilo. Teve Photoshop. Mas o importante é os livros, né? O importante é os livros. Mas se vocês adquirirem os livros ali pela Amazon também, a gente sabe que a gente tem a participação aqui no programa. Tô colocando aqui no WhatsApp e tô colocando também o link do story. É um web story, né? Uhum. Que você coloca lá, tá no portal do Vivência, né, o vivenciaespirita.org, mas vocês conseguem navegar por todos os livros, né, passar por todos os livros publicado pelo Jorge. Vale muito a pena. E tem um botãozinho também para comprar embaixo aí para ajudar na manutenção aqui da rádio também, tá? Então eu botei o link para vocês do story, tá aí no YouTube, vou colocar no Facebook também. Agora parou de cortar, mas realmente a gente identificou o problema, era realmente a conexão aqui que baixou muito, então o upload caiu para 8 mega. A gente estava até falando sobre isso, né? Antes do Roberto, eu estava preocupado com a internet dele, parece que era alguma coisa já falando, né? Você vai ter problema com conexão hoje. mas não se preocupe, porque eu gravei, então, ou seja, aqui o som tá sem corte, né? Eu gravei toda a entrevista, a gente vai republicar a entrevista na íntegra, para você sem corte nenhum, para quem não teve a possibilidade, lembrando que a gente tem um podcast também, então esse programa vai pro nosso podcast lá no Spotify, muita gente escuta depois da gravação do programa, até a maioria, né, a grande parte escuta depois da gravação via podcast lá no Spotify, então coloque lá no Spotify Vivência Espírita, programa Vivência Espírita, e siga, né, o podcast para poder receber também as atualizações. Depois, durante a semana, a gente publica, a gente tira os comerciais certinho e publica lá para vocês, tá bom? Então nós vamos primeiramente passando a palavra já pro Roberto. O Rui queria fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para vocês o que é que vocês podem falar dos pais no Dia dos Pais. Roberto, você tem algum comentário que você pode fazer a respeito do seu pai, em homenagem ao seu pai, no dia de hoje? Tenho. Meu pai é um homem, como falamos aqui mais cedo, é um homem de caráter muito forte. Eu atribuo muito do jeito que eu tenho de ser e da maneira da persistência, da resiliência, de muitas coisas que são constituintes da minha pessoa, a ele e a minha mãe. É uma família muito, muito estável, muito equilibrada. Eu só tenho a agradecer e só tenho a homenageá-la no dia de hoje. Rodrigo, você poderia falar do Domingos? Claro, meu pai é Domingos, né? Todo mundo gosta de Domingos, né? Eu também não seria diferente. Né? Já tem um nome que já favorecia, né? Que todo mundo já gosta do Domingos. Mas meu pai sempre foi um exemplo de trabalho, exemplo moral, exemplo de pessoa de virtude, né? E eu gostaria de mandar um abraço para ele, né? Que está nos escutando, né? Está lá em Caraguá. Não, olha só, já aproveitou uns dias de folga. E mandar um abraço aí, agradecer por esse exemplo aí de pai que sempre foi. E também serve de exemplo para os meus filhos, né, o Francisco e o Lucas. E deixar um abraço também para o meu avô, o Manuel, que deve estar ouvindo a gente. Também por ser esse exemplo também para a gente. De trabalho, dedicação, empreendedorismo e sempre olhando para a família também. Isso que é muito bom. Jorge, o que você pode falar do seu pai? Meu pai já está na parte espiritual, né? Com certeza bem, porque ele foi uma pessoa que... Eu gosto muito de falar do meu pai, que eu tenho uma música que é Pai, né? O título da música é Pai. E essa música eu falo que ele me confundia com o próprio Criador, né? Eu sempre, quando as pessoas me falavam de Deus para mim, eu imaginava Deus sendo meu pai. Eu imaginava Deus parecido com meu pai, só que bem maior, com uns 3 metros de altura. Aí o tempo foi passando e eu fui descobrindo que isso foi muito importante para mim, porque se eu achava que Deus era parecido com meu pai, é porque ele trouxe muita coisa importante na minha vida. Então, todas as vezes que eu penso em uma base moral, todas as vezes que eu penso em honestidade, todas as vezes que eu penso em fraternidade, né? em equilíbrio, eu lembro do meu pai. Então, isso é um legado que a gente tenta, de alguma maneira, se eu conseguir deixar um pouco também para os meus filhos, é importante. Então, é sempre... é difícil eu passar um dia sem lembrar, em algum momento, do meu pai. O Tião que está chegando, o Tião que fica no telefone, o que é que você pode falar do seu pai, que lembra do seu pai no dia de hoje? Poxa, meu pai é uma pessoa fantástica, né? Nós, quando crianças, os pais, não só o pai, né, mas a mãe também, são referências, né? Então, hoje eu procuro fazer isso com os meus pequenos, né? Porque os filhos são sempre pequenos, apesar de já ter 30 e 30 e poucos anos, são ainda os nossos pequenos. Eu e a Antônia se preocupamos em dar sempre um exemplo vivo e bom, graças a Deus, né? Carlos. Meu pai também, dia 9 de agosto, fez 27 anos que ele voltou para a pátria espiritual. E a recordação mais carinhosa que eu tenho dele, que no dia que ele desencarnou, à noite, quando eu dormia, a minha esposa acordou e viu uma grande luz em volta de mim. Era o meu pai dando um ósculo na face e eu dormia tranquilamente. Então são coisas que a vida nos propicia, pelo presente que recebemos de nascer numa família, sendo o nosso genitor aquela pessoa que nos ama muito e nós o amamos também como exemplo de dignidade, de fé e de caráter. Eu posso dizer que meu pai, desde pequenininho, falaram, você é espírita. Eu, então, aprendi a ser espírita desde pequenininho. É que você sempre comenta aqui que eu ficava bravo com meu pai, porque eu, na escola, falava que era espírita, eu era tirado fora da sala de religião, da aula de religião, para varrer o pátio, para carregar banana, para carregar... Quer dizer, então, mas só que meu pai era uma pessoa muito humilde, muito simples, muito bacana, adorava a doutrina espírita, eu parece que herdei isso do meu pai, né? E procuro, era muito amigo, muito companheiro, e eu procuro fazer isso junto com os meus filhos, né? Ser companheiro, ser amigo e junto com meus netos agora, né? E assim nós vamos encerrando o nosso programa na noite de hoje, esperando que o Roberto faça seus comentários finais da sua entrevista no dia de hoje. Olha, eu agradeço muito a vocês por me receberem aqui. Agradeço muito ao apoio, e mais do que tudo, eu acho que é um momento dessa mensagem de pessoas que fazem o bem sem olhar a quem, é uma frase também que meu pai dizia com frequência, e que é tão raro nos dias de hoje, mas cada vez mais necessário. Roberto, então nós vamos agradecendo imensamente a sua presença aqui e dizendo que você pode contar conosco, toda a equipe sua pode contar conosco, que as salas de cinema aqui em São José dos Campos vão lotar. Pode ter certeza disso. Isso aí a gente sente que isso vai acontecer. Temos a certeza disso, que vai ser um sucesso. E precisamos que seja sucesso para que a espiritualidade continue mandando para você temas tão importantes para você colocar na mídia e para as pessoas. E o nosso programa. Muito obrigado. À disposição para alguns outros comentários, para outras entrevistas, viu, Roberto? Nosso programa está aqui à disposição. Sim. E deixa eu comentar também aqui o resultado da enquete que a gente soltou, né? Que você também largaria tudo para viver uma vida predestinada ao próximo, né? Assim como fez José Arigó. E 54% diz que sim. E 45% diz que não. Que não teria coragem de fazer isso. Complicado. Largar tudo para viver em função do próximo. Não é fácil, não. A gente vai fazer o seguinte também. Fazer essa enquete de novo depois que assistir o filme. A gente faz de novo a enquete. Os 40% é diminuir. É verdade. A gente agradece aqui a paciência também de todos os nossos ouvintes. E convida para o próximo programa que a gente vai estar aí ou com a Júlia Nezu, né? A gente não sabe se a gente vai ter já resolvido também essas questões aqui. Eu acredito que sim, se foi um problema de internet, não é uma questão também remota. Mas vamos ter a participação do produtor do teatro e do elenco que vai estar aqui presente no estúdio para poder comentar sobre o teatro que vai acontecer, Mensagens de Amor, que a gente convida todos vocês para participar aí no teatro do Colinas. E dia 1 de setembro, não esquecer, dia 1 de setembro tem estreia do filme, né, José Arigó, Predestinado, né, então vale deixar todo mundo aí na agenda aí, save the date, né, salvar a data para poder ir nos cinemas e lotar os cinemas. Isso, vamos combinar aqui para nós aqui do programa, estarmos lá no primeiro dia para encontrar com um monte de gente lá. O Piero deu uma dica, o Piero disse que queria fazer uma caravana pro dia 2, acho que na segunda-feira que tem desconto. Na segunda-feira. Ele falou, ó, vamos fazer a caravana na segunda-feira. Então eu vou no primeiro dia, que não tem desconto, que aí é mais tranquilo. Também vou no primeiro dia. E vou no segundo também. Eu não vou deixar os outros contar a história pra mim, eu vou contar pra mim. Não, mas o Cinemark, ele sempre estreia o filme na sexta-feira. Que dia que é dia primeiro? Dia 1º. Ah, então é não quinta-feira é... atualmente. É? É quinta. Quinta-feira. Bom, quinta-feira é um dia legal de ir no cinema. Legal. Muito legal mesmo. Então se for esperar até segunda, então vai ser só outra coisa. Dia depois, vai todo mundo contar. Na quinta-feira nós estaremos lá dando a cara pro pessoal abraçar a gente. Bacana. Então é isso. Aí a gente vai passar pro Carlinhos fazer a prece de encerramento. Roberto, então muito obrigado pela sua participação aqui conosco, e o programa está à disposição de vocês que quiserem mais alguma coisa a respeito do filme Predestinação. Predestinado. Eu que agradeço. Predestinado, eu que agradeço uma vez mais todo o carinho e todo o apoio. Vamos encerrando, Carlos? Vamos. Nós vamos agradecendo a presença do Roberto Dávila, que veio discorrer sobre esse assunto maravilhoso que é o Zé Arigó e o Dr. Fritz. Trouxe-nos um conhecimento maravilhoso. E ele é um iluminado, graças a Deus, pelas obras com que ele propõe a divulgar, que é o maior exemplo é a divulgação dessa doutrina abençoada. Apesar dele ser agnóstico, ele está fazendo o trabalho involuntariamente. Vamos agradecendo a toda a família vivenciana, agradecendo ao Pai pela oportunidade desse dia abençoado e especial, desejando a todos os pais e pães dessa caminhada um ótimo domingo em família, com seu frango com macarronada, com seu cardápio especial e preferido. Senhor, que neste momento sublime nós possamos agradecer mais uma vez por esse dom da vida, esse corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo, Senhor Jesus, de vivenciarmos o mais importante momento de nossa caminhada espiritual, vendo essa transição planetária, nossos filhos e netos evoluírem lentamente através desse Evangelho redivivo. Que possamos assim, Senhor Jesus, praticarmos o amor e a caridade, que é a maior religião que Jesus nos deixou, ao vivenciarmos os momentos felizes com aqueles que passam por dificuldades e excedemos-lhe, Senhor, o nosso tempo, nossos ouvidos, para poder dar-lhe um abraço, um ósculo na face e eles sentirem a presença de Jesus Cristo através de nós, representantes do Mestre. Agradecidos mais uma vez, nós vamos encerrando o programa Vivência Espírita dessa manhã, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal.